Há 9 anos. 9 anos. Ei. Todo mundo tem uma história pra contar. Madrugada. Vamos contar a nossa. Tô no rolê. Há 9 anos atrás eu posso lembrar. A nossa área já foi um inferno há 9 anos atrás, eu posso lembrar. A malandragem que garantia a nossa segurança, a malandragem garantia. A rua éramos crianças. No dia a dia era sempre a mesma rotina. A rua sempre lotada, movimentada, é de lei. Perigosa eu sei, mas tô em casa. Cuidado, mano, a polícia está na quebrada. A malandragem rapidamente sai em disparada. Território marcado pela violência. É Santa Fé, periferia, é Zona Sul. Várias minas gostosas, mas no que pá e pum. Vacilou, marcou bobeira, lá se foi mais um. A lei aqui é assim, não pague pra vacilar. O perdão é joia rara, ra, pá, pá. O paletó de madeira vai te esperar. Mas ei, pode crer, estamos no rolê. Espertos com o que pode acontecer. Veja só você, você pode crer. Malandro pilantra na fita é o que pode te poder. Mas aqui não tem boi pra otário. Pisou na bola, pom, pom. Já era um abraço. Esse é o cotidiano da periferia. É sangue, morte e assalto quase todo dia. E a polícia, cadê? Aonde está? Só chegam atrasados, pode acreditar. Cheios de moral, sei lá qual que é. Fazendo perguntas só como quem não quer. Santa Fé, periferia, sofrimento e muita dor. Mas ainda estou vivo e aqui estou. Há 9 anos atrás a história surgiu. E aí, hoje nós a contamos pra quem não viu. Há 9 anos ei, atrás, eu posso lembrar vários manos que ficou no ar. Há 9 anos atrás, eu posso lembrar vários manos que ficou no ar. Sexta-feira, ensolarado, tudo sossegado, fim de semana que chega. Bem agitado, rapaziada na rua jogando basquetebol. O futebol rola mais tarde, mas aí a noite cai, é hora de curtir. Sem saber na madrugada o que está por vir. Só seria mais uma noite de batalha, noite que promete nenhuma falha. Rápida, assassinos desce o morro. Mais de 40 homens com sangue no olho, disposto a acabar com a nossa paz. Invadindo o barraco, destruindo e muito mais. Santa Fé, periferia, madrugada sombria. A morte percorre mais uma família. O barraco invadido, a família coada. O mano é arrastado, sua mãe desesperada. Sem pena e sem dó, o mano é assassinado. E sua mãe chorava vendo seu filho estirado. Mais um mano, mais um corpo, mais um cidadão. Que esteja com Deus, mano Japão. Porque aqui jamais vamos te esquecer. Deus tem piedade de nós, muita fé. E olhar para os manos que estão de pé. Pois a areia periferia é duro e cruel. Aqui malandro quer malandro, sai do seu papel. Aí, pode crer, faz o seu papel. Ei, o mundo de ilusão. Foi vários irmãos. Há 9 anos atrás, eu posso lembrar vários manos que ficam no ar. Há 9 anos atrás, eu posso lembrar. Vários manos que ficam no ar. O tempo passa e vários manos saindo fora. Outros manos, sei lá, se pá, esperando sua hora. Nesse caminho, poucos irão escapar. A única coisa que nos resta somente é rezar. Mas com certeza, poucos irão escapar. Andou errado, mano, terá que pagar. Graças a Deus, tudo passou. Hoje você mostra como viver com a dor. Perdi vários manos de bobeira. Cada um faça seu lado, não faça besteira. Conviva como deve se viver. Respeito prevalece, você deve saber. Que atitude aqui você tem que ter. Sangue bom, seu humildão só depende de você. Espero que esse dia não volte nunca mais. Periferia, Santa Fé, todos em paz. O que passou, que fique para trás. E hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Há 9 anos atrás, eu posso lembrar. Ei. Vários manos que ficou no ar. Há 9 anos atrás, bom, eu posso posso lembrar. Vários manos que ficam no ar, no mundo de ilusão. De vários irmãos. E o que restou? Saudade e dor. No mundo de ilusão. De vários irmãos. E o que restou? Saudade e dor.